Dirigir à esquerda na 095, leve essa formação. Proxenéia 90195, livre desvios após desvios, pro Adileta. Os desvios Leda, eu chamei 905. E o 9890, confirme estabilizado? Localizador, afirmado. E o 9890, contato final do procedimento elétrico, deixa me torre 118, decimal 9. 9890. Confirm our call sign again, please. I didn't receive your flight plan. I will check if I had the room. Just a minute, please. Could you confirm our estimating to take off? Salvador, na vida do Tan, Papa Romeu, Mike, aqui em novembro. Roger, stand by. Stand by to it, Ticker. 5. Ciente 1980, tráfego avistado, cheque o trem, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 089. Livre pouso, 9810, confirmada, Golf, tá fechada, né? Afirmativo, 3000 pés, a Chanel 6313. 3000 pés, a Chanel 6313. Pouso 9096, ponte espera pronto, visual para a nave na final. O 1096 mantém um ponto de espera. Nossa, 758 da TAN na escuta do solo? Afirmativo. Eu estou recebendo uma ligação do centro Curitiba informando que o aeroporto de Curitiba está operando categoria 2. Tem algum problema para a aeronave de vocês? Obrigada. O 6303 vai ultrapassar o curso do localizador? Negativo, o Oxenai 6303. Ok, mantendo pro. Chanel 6313, para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 130. Autoriza para 2000 pés, autorizado LS, rapaz estabilizado. Para interceptar a esquerda, 130, descendo 2000 pés, autorizado, vamos informar estabilidade, né, Pedro? Azul 9398, estabilizada X-Ray da 1-0. Azul 9398, completado o procedimento elétrico, fecha-me torre 198, decimal 95. 285, boa noite. 2 Salvador, boa noite, Azul 9398, estabilizada X-Ray da 1-0. Azul 9398, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarde informação de pista livre. Guardando informação pista livre, Azul 9398. E o 98110 no solo azul 15, libera a direita, solo 121 decimal 1. Gente, eu informa que na curtíssima final teve um alerta de útil. Sim, tio, 98110. O 9095 vai ter que voar aproximadamente mais umas 5 a 7 milhas nessa proa para a proa do base. Ciência, Chané 9015, reporte a proa do base. Será. É 9213 é o número 2, receptor, mantenha a minha escuta aguardando para início do push. Boa noite, Solo. O Rio 9810 levando a sua escuta. Boa noite, Rio. Prossegue Alfa Quilo, Pátio 3. Atenta ao sinalizador no Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3. 9810. Fechando aí 9015, chame Recife, frequência 1251, alterna 1351, 1351, 1353, 25. Obrigado, Chanel 6305. Chanel 6315, complete final do procedimento LSX-Ray, chame torre 198-95. 198-95-6303. Mandou boa noite, eu tenho 3305, mantendo a proa 090, com informação, Charlie. 3305, aciona identificação, voe Mari para interceptar a chegada, descendo para o nível de voo 050, ajuste na 019. 19, aguardando a Mari, descendo para o 050, da 3305. 3305, autorizado para o Edmari. Mari na proa, 05. Ó, Frank Gol, 10, 9000, decolado, passeando 2000, solicita agora a proa 080. Gente, mantenha a posição e aguarda, eu vou coordenar aqui com a infraero. Porque se for, a gente deu a passada aqui, eu solicito se puder contornar. Momo. Ok, positivo, Momo, gol 1-0-6. Controle até 3305. Prossiga até 3305. Vou precisar de virar à esquerda devido a formações, se possível projetado. Questão 3305, livre desvio autorizado na proa de ITAP. Vamos em ITAP, então, cuidado 3305. 1-3, para informação, chuva leve sobre o campo, pista 1-0 molhada, reporte visual. Formaremos, 6303. O azul, 9398 no solo azul 9, libera a direita, solo 121, decimal 1. Libera a direita, solo 121, informa que não recebeu nenhum alerta de ventia na curva final. Grato. Salvador 3858, pushback estacionamento 1-2. 3858, mantém a escuta e aguarda para o pulso, previsão de 5 minutos. 5 minutos, Salvador. 9213, contendo com a equipe de solo, sem aeronave da TAM. Se é o táxi, tem livre push para o táxi. Fazer aeronave da TAM, livre push para o táxi, igual 9213. Salvo, Salvador, boa noite, azul, 9312, entrando no solo, agora 6303. Sim, Chané 6303, autorizado pouso pista 1-0, vento 070 graus 08 nós, pista 1-0 molhada. Pista molhada, alto livre pouso, Chané 6303. 5767 da Rio, toda passagem é a mesma e após o táxi do senhor, ok? Sim, gente, então vai manter posição antes do táxi do senhor, aguardando posição no baixo, azul base 398. Gente. 9890. Rio 9890, após a passagem do tráfego da SAM, está ingressa via Juliette com Alfa e Kilo novamente. A aeronave da Azul Embraer 190 está na taxiway Alfa para manter posição antes da Kilo para seu próximo ingressar. Ok, após a passagem do TAM, ingressa Juliette Alfa Kilo, posição 01, observa na Azul. Obrigado. Pode aprovar Cugpo ou Froti? Libera a direita, solo 121, decimal 1. Vai zona 1. Salvador, boa noite, tá? 9758.0, cabeceira no 0, pronto. Já 9758, boa noite, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no 0. Alinha e mantendo no 0, 9758. Afirmativo, 3305. Oi, Duna, desça 2000 pés, autorizado de LS, ajuste no 099. 2019 é para trás estabilizado, 3305. Juliette, ok? Gente, após a passagem de tráfego, a gente está aqui, é a Juliette, ajuste no 099. 01. Livre decolagem, está na 74. 9.6, vai manter a minha escuta e vai aguardar aproximadamente 15 minutos para início do curso devido à configuração do pátio. 9.6, 5, mantém posição. O voo 9.2, 1.3, contato 3:50, alterna caminho 9.6, 5 a bordo. 3:50, 6:5 a bordo. Contorno ao pátio, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1.019. Patinho de Alfa, 2.95 a torre, voo 9.2, 3. Solo, eu chamei a 6303, livrou. 6303, vai seguir o tráfego da Azul e a Alfa em chamada de Juliette. Seguindo Azul, Alfa, chamada de Juliette. A 9758 decolado aos 24, controle agora 120 decimal 8. Tem um bom voo. 208-9758, obrigado. Frequência 2685. 2685 no 096. Controle de Salvador, boa noite, está 9758. Arbor 1, Arbor, passando 1800. 398, ingressa via Juliette para o 01. 9758, confirme a saída autorizada? Arbor. Saída Arbor, transição eleva, contato radar, sobe via Arbor para o 380. Arbor para o 380, 9758. Azul 9405, via Bonfi, desce para 4 mil pés, ajuste no 09. Seu critério. Ao nosso critério, então. Então, 958 pro A240 devido informações. Sou 9213, o vento 110 graus, 089, decolagem autorizada, pista na zero. Decolagem autorizada na zero, voo 9213. Controle de copiar 9758. Copiado. Solo é o 6303, não tem o operador de Singer na posição 04. Gente, vamos informar a frente de operações. Boa noite, o Azul 2782, nível 190, sentido Alfa. 782, via Mari, desce para o 050, quando pronto. Via Mari, desce para o 050, confirmando? 050, quando pronto. A gente é pro 050, quando pronto, via Mari, o 2782. 19213, decolou os 28, chame agora o controle na frequência 12080, boa noite. 208, boa noite. Controle de Salvador, gol 9213, vai passar 1500, Nadael. 9213, contato radar, sobe via Dael para o 360. Sobe via para 360-9213. Torre Azul 9241, boa noite. 9241, boa noite. Chamou 211, ninguém respondeu. 219, ninguém respondeu. Tem alguma outra frequência aí? É 1211. Aqui eu chamei lá várias vezes e ninguém respondeu. Vou tentar de novo. Azul 9241. Prossiga. Seria autorização para Cuiabá, por gentileza? Afirmo, só um minuto para a cópia. Saída prevista Arbor Transição Elefa. Confirma essa aí, né? Arbor Transição Elefa. É. 3858 autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Livre para o inspecionamento, está 3858. Azul 9396 autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Autorizando o seu equipamento na 399. 9241, pronto para a cópia? Pronto. Autorizado Cuiabá, nível 400, via Upper Zulu 17, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5063, corteja. Confirma a aerovia, por gentileza. Upper Zulu 17. Presidente, autorizado 400 até Cuiabá, decolando perfil Arbor, transmissão Elefa, via Apesulu 17. Nosso plano aqui tem Malpa, Formosa, Goiânia, Malpa, Cuiabá. Tudo direto, tá? Controle 208, 5063 transponde, azul 40, azul 9241. Gente, avião, Apesulu 17, aerovia inicial, após o Fome Mike, DCT Goiânia, Apesulu 10. 295 graus, você vê. Direto Goiânia, preso com 0, até Cuiabá. Azul 9241. Firma nível 9241. Nível 400. Fechamento correto, chama para pushback sonamento. Aproximação, pista no zero, vento 090 graus, 089, informe pista vista, chuva leve sobre o aeródromo, da 3305. Ciência passará 3305. Roger, stand by. Zona autorizada, chama para o táxi. Okay, Echo X-ray Hotel, confirm, will you be taking off from runway 10? Roger, clear to Eduardo Glones, flight level 430 via Upper Zulu Niner. Momo departure, Mike Oscar with Nizza transition. November India Delta, Sierra Alpha. Takeoff from runway 10 left turn, departure frequency 120.8, squawk 5057, redact. Azul 9396 para o táxi com autonomia de 4 horas e 30 ao Fernando Ribeirão Preto e aguarde pro VOV. 103 a bordo. Confirma 103 a bordo. Afirma 103. Frente, altímetro 10 no 9, táxi em frente, aguarde para ingresso, parte principal. Frente, táxi em frente, 10 no 9, o altímetro aguarda para ingresso no parte principal. Firme ao Sierra Vitor Romeu. Gente, qual é o pátio? Pátio. Tem saída prevista da Eule da Irume, confirme a pista. Gente, aguarde cópia, saída prevista da Eule da Irume. Fala, Dr. Brown, Fox, boa noite, Foxtrot, Hotel Foxtrot, Kilo Charlie, go ahead. Yes, we are parking stand, parking gate on 4, information Charlie, and reporting startup and passes here. Time. It was 0030, Foxtrot, Kilo Charlie. Roger, stand by, we don't have your flight plan, we will check with AIS room, stand by. Standing by, Foxtrot, Kilo Charlie. Boa noite, da 3305. Boa noite, da 3305, táxi Alfa, mantente da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Roger, stand by for startup, you will be towed, and stand nearby, we are sending a vehicle for to tow you on taxiway November. Roger, stand by. Vazou 9396, poderia prosseguir o táxi aí, por favor? Chile. 9405, pro Duna, na quadra C, quadra 2000, autorizado ele. 9405. Azul 2782, desça para 3000 pés. Para 3000 pés, 2782. O 2782, operação para o sequenciamento, vai curvar à esquerda na proa 040 e limitado ao localizador nesta proa. Esquerda 040, limitado pelo loque 2782. Autorizado 2000 pés, 2782. Ajuste no 099. 2000 no 099, 2782. Para o táxi 3858, 176 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alternando Recife. Confirma, alternativa? Recife. 3176 a bordo, altímetro no 019, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1985, com voo. Via Índia Alfa, ponto de espera 295, 29, obrigado, 3258. 19396, com número 2 no táxi, via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1985, com voo. Segue como número 2 e a Índia Alfa está pronto espera da 10249396. 1-9231, confirma os dados. 9231 está com 9-1 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterando Campinas. 9-1 a bordo, altinho entrou no 019, táxi via Pátio, mantém outra vez do portal meia dúzia. E ajuste no 019, liga táxi via Pátio, mantém outra vez do portal meia dúzia de 9231. 3305, após a Embraer da Azul, a sua esquerda segue via Juliette, portão 5. Após a Embraer da Azul, Juliette, portão 5, tá? 3305, boa noite. Informação à frente, senhor, a gente pode curvar 10 graus à direita para evitar? Autorizado. Vai manter a 050, então, 2783. Pode voar, Duna. Duna autorizado, graças, 2783. Pode, 35, vai curvar à direita para evitar a formação. 4235. Afirmo. Pesado desvios, informe no TAN desvio para voar Duna. Isso é para 3000 pés. Mesmo informar a câmera de fazer isso. Mantenha o ponto de espera 9396. Tem ponto de espera 9396. 19246. Observer da Satã ingressando para o portão 5, após o mesmo segue via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-9-95, com voo. E após o Airbus da Satã, ele está aqui via Alfa, na torre 2-9-5, dar boa noite, 2-9-2-3-1. Foxtrot Hotel, Foxtrot Kilo Charlie, inform your apron. Go ahead. Inform your apron. You're on apron number 4. Roger, will you be using runway 17? Runway 10. 10, Roger, stand by for ATC clearance. Roger, down, I'll place on. Okay, firm, expect dial departure with Lida and Irumi transition. Stand by for ATC clearance. Roger, Lida departure with Dagger Irumi. Dial departure, Delta Alpha Echo Lima. Dial, 3858, decolou os 40, chame controle, em 1208, boa noite. 308, boa noite, 3858. 2858, contato radar sobre o 370. 370, pode estar bom, vamos apresentar uma informação aqui, a proa. Confirmado, vou dar 380. Estou cumprindo a restrição do nível 110, pode voar bom. Aqui é nível 710, e bom, bom, agradeço. Azul 4235, terminou o desvio? Afirmativo, informei a proa de Duna. É, eu tô vendo a pista, mas tá bem ofuscado ainda, sem visibilidade total. Praticamente agora distando a 800 pés, 900 pés. A necessidade de redução? Pode reduzir no prazo normal. Fazendo 3782, contato final LS, chame a torre 19895, se possível manter a velocidade até o marcador. 795, vai manter aqui, 2782. Departure with the leader and the rope. Transition level 360, route to after November 857, runway 10, right turn. After departure, frequency 120, then box 50, 6-7, Fox 2, Fox 2, read back correct. Inform persons on board. Informação, reporte marcador externo 2782. É reportado 82. Azul 93 tem condições de decolar de imediato após o pouso da aeronave na final curta. Ok, após a passagem da aeronave na curta, ali mantém 1-0, preparados para decolar quando estão logo liberado, 9396. Sim, tem condições de decolar de imediato e está alinhando da passagem. Ok. O 9405 reporta chuva moderada na aproximação. Moderada na aproximação, certo. O 2782, chuva moderada na aproximação. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, aeronave da companhia ingressando para decolar. Ah, ciente das condições. Ah, sua escuta 2782. Texas approved, follow the following car. Until taxiway Lima, Echo, X-ray Adele 255. Azul 9405, Solos 43, reporte livrando, próxima direita, 9405. Aí eu tô. O Azul 9396, aparentemente algum passageiro aqui se rebelou, a gente vai ter que sair da pista. O Azul 9396? É, você está ingressando na pista agora. Só tem condições de agilizar seu táxi o mais rápido possível para liberar na Taxiway Delta? É, vamos agilizar o mais rápido possível liberar na Delta, na 396. Pode o livrou. Gente, chame só em 1211. 1211, boa. O Azul 2782 informa o tráfego da companhia, está retornando ao pátio, vai ter que liberar na Taxiway Delta aproximadamente 1000 metros de táxi. Estamos consultando a possibilidade do seu pouso. Aqui continue na aproximação, aguardando a liberação de pista. A sua escuta 2782. Mantenha o ponto de espera 9231. O Azul 9329 tem condição de decolar da posição agora de imediato. Decola de imediato, da posição 80 graus, meia dúzia, nós, 9396. Decolando, 9396. Torre Romeu, 4-5 para o táxi. 235, reduza para aproximação e chame a torre 1895. Reporte na Papá, o Sierra Vitor Romeu. 4-5 até a Papá, reporta na Papá, o Sierra Vitor Romeu. Agora, Foxtrot, também no Foxtrot, Kilo Charlie, e Transport, executar. Torre Salvador, Azul 4235, está 2 milhas para o externo. Fox Hotel, Fox Kilo Charlie, clear to start up, reporte out the back. Clear to start up, we call for taxi, Fox Trotsman, Fox Trot Kilo Charlie. Salvador, Azul 4235, boa noite. Boa noite, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando. Azul 2782, pouso autorizado no 0, 070 graus, 069, pista molhada. Livre pouso 2782. 9396, decolou os 46, chame controle, frequência no 208, boa noite. Desculpa aí, senhor, o cara, ele resolveu sentar. Ok, valeu. Controle Salvador 9396 da Azul, boa noite. Boa noite, 9396, contato radar, suba 340. Sem restrições, nível 340, assim que possível solicita direto da Elcio. Autorizado Leda. Está presente voando Leda, 9, do 9396, obrigado. Bravo Vitor Tango, mantenha a proa do VR Salvador, forme de avião de descida, aguardando de operação para a final ILE. Sente, forma ideal de descida. Visual para 10 ou para 17? 1-2-1-1. Vai livrar a direita, chamar a solda 1-2-1-1, 27-2. A parte pista livre. A porta era livre. Serra Vitor Romeu autorizado, ingresso no 7, reporte alinhado pronto, Serra Vitor Romeu. Reporte alinhado pronto, no 7, Serra Vitor Romeu, autorizado ingresso. Alfa 972, via Bonf, desce para o 050. Via Bonf, desce para o 050, 972. Mantenha antes da Juliette. Via Alfa, vai manter antes da Juliette, foi 782. 685, correto? Afirmo. Obrigado, até pra... Após a passagem da aeronave na final, ele mantém na 1-0 do 9-3, vamos lá. Reboio 2-4, ação de identificação, via Mari, desce para o 050, ajuste no 09. Via Mari, Inicio de imediato, Serra Vitor Romeu. 070, ajuste no 09. Acione identificação. Identificou via BOMP 070 no 019, 9973. Ideal descida, bravo, perdão. Para Vitor Tango, autorizado descida até 4.000 pés, ajuste no 019. 019 para 410, bravo, perdão. 1019. 119, bravo, perdão. Não, eu poderia confirmar com 2782 se a gente ia aguardar antes da Kilo ou antes da Juliette? Antes da Kilo iria atrapalhar as próximas aeronaves para pouso. Aguardo antes da Juliette, que aí nós temos a alternativa das aeronaves para a parte principal e ingressão via parte 3. Ok, sim, então vai aguardar antes da Juliette. 2782. Solo, boa noite, azul 423, equilíbrio. Solo azul 4235, boa noite. Autorizado. Colado ao 50, chame o controle em 1-20, decimal 8, 1-208. 208, até a volta, Serra Vitor. Até a volta. Tower, Fox Charlie, taxi approved, departure to runway 17, Fox Hotel, Fox Kilo Charlie. Taxi approved, call you to enter runway 17, Fox Charlie, Fox Kilo Charlie. Serra Vitor Romeu, contato radar, sobe ao 430, via da El. Sobe via 430 da El, Serra Vitor Romeu. 2-3-1, decolagem autorizada, pista no zero, vento 020 graus, 049, 9231. 2-3-1. Mantém posicional. O... X-ray hotel 255. Fox via runway use at 2 intersection Lima. Departure leaving Fox Hotel, Fox Kilo Charlie. 2 Salvador, Bruno 246, final estabilizado. Bruno 246, avistado final no zero, continue a aproximação, vento 020 graus, 629, informarei pista livre, pista molhada. Gente, Bruno 246. Você poderia informar o técnico em Sussa? Essa visão desde 1310. Fox Hotel, Fox Kilo Charlie. Zona 5053, coteja. Gente, livre pouso, Bruno 246. Bruno 9241, em coordenação com a equipe de solo, faz passagem da aeronave da companhia na retaguarda, 2A do prospeccionamento, chama para o táxi. Ok, após a passagem da aeronave da companhia na retaguarda, está livre o prospeccionamento, A de 9241. Novo 1-3-2, agora na Proto 361, se ele dá informações, depois prossegue na sequência do aeronave. E o 5972 reduza para 220. Reduzindo 220, 5972. Será o 9973 reduza para 220. 220, 9973. Quaxway Hotel 255, clear line up, end of the runway 10. Controle, só pode confirmar a frequência do centro com azul 9396? 1251, alterna 13325. 251, 3325, obrigado. 6313, pronto para cópia? Cadê? Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 10, saída da Euleda Mótica, decola da 10, curva direita, controle. 120, decima 8, aciona 5056, coteja. Via Mari, reduz para 220, 1050. Pode voar da presente ITAP, pedindo informações? Autorizado. Voar de ITAP, reduzindo o voo 970. E o 5972, vetoração para sequenciamento, curva direita para 240. Direita 240, Rio 5972. Controle 120, decima 8. 120, decima 8, grato. Fechamento corrente, chama para prospeccionamento. Chama. Chama no gol 1246, boa noite. Boa noite, 1246, táxi via Alfa, mantente da Juliette. Alfa, táxi da Juliette, 1246. Confirme para o Rio 5972 o limite desta proa. Radial 290 de Salvador. O Rio 5972 não tem condições devido a uma formação. Poderíamos curvar mais à direita, 260? Mais à direita, autorizado. Gente, 260 direita então, o Rio 5972. Na escuta. Informa parqueado no portal 9, por gentileza. X-Ray Hotel 255 Burnett 56, Salvador Departure 1208, bye bye. 120, that's similar, it's goodbye, Anchor X-Ray Hotel 255. Sinal 72, chama o sinal Salvador 199, decimal 8. Estamos com 5 a bordo, autonomia de 4 horas e 50, alternando Goiânia. 5 a bordo, altímetro no 019, táxi via parte 3, parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera do Rio 19, estilo 95, um voo. Parte 3, Índia e Alfa, só corrigindo, estamos apenas 5, vamos para os lados. 105. Ok. Boa, boa noite. Del 255, radio contact, climb level 430, vamos de parte. Climbing level 430, Momo departure, confirm unrestricted climb, Echo X-Ray Hotel 255. Sinal Salvador, 199, decimal 8. 198, 9973. Contou Salvador, o gol 1 no tripulante, estabilizado a Renato da 10, visual com a mesma. Captação, então, mandar um chamado de campeão. Se tudo der certo, o sistema processar, não houver mais nenhum contratempo, 10 minutos. Kilo Charlie, taxi via main apron, report AB in gate number 6. Taxi via main apron, we call you AB in gate number 6, box code for 0, box code 0. 0. 340, Echo XL, 255. Gol 970, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda para o 030. Esquerda 030, gol 1970, está com 200 delicados. Ok, excelente, é o número 4 na aproximação. Seu limite será radial 280 de Salvador. Chame agora a final, 199, decimal 8. 198, gol 970. Para a Vitor Tango, reporte visual para o Cantana. Vai, vai dar. Box, ele está ali, próximo, será a Beam Gate 6. Roger, maintain position of Beam Gate 6. 288. 288, boa noite, 19231. Echo X-Ray Hotel 255, clear of weather, request direct cockpit. Fly heading Cogbu, call receipt center frequency 12685. Direct call 2 and call 126-85. Have a nice evening, Echo Delta 259. Nível 060, decoração para sequenciamento, curva direita na proa 250. Direita 250, para o 060. Dessa proa, radial 300 de Salvador. Comanda de 24, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Gol 1-888, solo 02, libere pista direita, reporte livrando, gol 1-888. Solo livrando, se for aí. O solo, frequência 1-2-1-1, 1-2-1-1 para 1-888. Gente, na 50 pés está pegando o vertical, gol 1-1-8-8-8. Na curta final é a quinta cidade aqui, está de 6-12-9. Subiu o vento de calda, é isso? Afirmativo. O Xanier Cubil na final? Afirma, estará atento, obrigadão. Ok, aí a direção está norte agora com 059. Legal, Velão, obrigado. É, livrou, confirma a pegada do solo? 1-2-1-1. 2-1-1, uma boa noite. Boa. Xanier 224, pouso autorizado, pista molhada, o vento norte 059. Tive pouso na 10, vou chamar. Sou Salvador, boa, Papa Romeu, bravo, seu tango. Bravo, Vitor Tango, ciente do seu tráfego, aproxima direto para 35, reporte na curta final, vento direção norte com 05 nós, pista 17 molhada. Reporte na curta final, bravo Vitor Tango. Vai botar o braço, cuidado. O 405, mais escuta. O 405, autorizado com fins, nível 360, via Perzolu 21, saída rapor, transição elefa. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5106, proteja. Confira, senhora, é pro gol ou é pro azul 9405? Azul 9405. Ah, senhora, é de gol. Desculpa, poderia aparecer aqui a... Acessando o controle, está fora? 120.8, aciona 5106. Está autorizado, 360 com 5, para o plano abrigo 21, decola da 10, na arbóide, transição elétrica 208, controle 5106, transformador de 9405 na ponte 8. Sejamento 4, para o pushback solamento. Europa 084, go ahead. Europa 084, information out, package 11. Over the unit, 2 minutes, destination Madrid, Airbus 332. Roger, inform your off-block time. Patrono pronto. Decolagem autorizada, vento norte com 612 nós. Decolagem norte, 6224. Solo, 6224, livrou. 6224, taxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, 6224. Fox Charlie. Line up runway, runway 10, Fox, Copen, Fox, Kilo Charlie. 23, curva à esquerda pro 200, limite radial 280. 0200, limite radial 280, bom. Na escuta. Autorizado 97 na escuta? Afirmativo, quanto a cota? Autorizado Galeão, nível 380, via per November 857, saída da EL, Leda e Rumi. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5112, proteja. Autorizado Galeão, 380, per November 857, saída da EL, Leda e Rumi, primeira curva direita, ou per November 857, controle 208, telefone 5112. Planejamento correto, eu chamo para feedback sonamento. Vamos lá. Salvador da... Steven Ocean, 1310, número 4, teste flashback em startup. 4-1, decolado, cruzando 2500. Salve 241, contato radar, sobe ao 400 via... Sobe para o 400 via Arbor. Ah, o azul 924. Torre Salvador, boa noite, Rio 5972, vai passar o externo, baixar e travar. 5972, sente, continue a aproximação, pista no zero, vento norte com 04 nós, pista molhada, informarei pista livre, o Rio 5972. 5972, aguardando pista livre. Salvador, gol 970, como número 2, avistando. Gente, continue a aproximação, número 2 para pouso, informarei pista livre no 970. 970. Hotel, Fox Kilo Charlie, please to confirm 10, wind is 250 degrees, 049. Salvador, boa noite, eu tá 3305, centro da Alfa, Recife, no box 05. 3305, autorizado Recife, nível 330, saída Puca, transição Aracaju. Decolada 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5076, proteja. 330, rápido plano, Puca, Aracaju, decolada 10, esquerda, 208, 5076. Planejamento correto, chamo para o feedback sonamento. Chamo avião. Salvador, de parte 120, decimal 8, bye-bye. 120, bye-bye. Fox Hotel, Kilo Charlie, bye-bye. Rio 5972, pouso livre, pista no zero, vento 320 graus com 04 nós, pista molhada. Ok, livre pouso não no zero, pista molhada, Rio 5972. Curva esquerda para 030, limite ao lock, desce para 2000. Esquerda 30, desce a 2000, limite ao lock, 1170. Gol 723, está autorizado interceptar nesta proa. Interceptar nesta proa. Reynard, good evening, Foxtrot Hotel, Foxtrot Kilo Charlie, out of 3500, climbing flatwell 360. Fox Hotel, Fox Kilo Charlie, radar contact com level 360, via Standard Departure. Via Standard Departure, climbing flight level 360, Foxtrot, Hotel Foxtrot, Kilo Charlie. Externo, embaixo travado, gol 970. Gente, tráfego precede na curva final do ano 0, vento norte com 04 nós, pista molhada, guarde autorização de pouso. O gol 970. 970.